Seção 7 de Broadcast. Essa gravação de Librivox está em domínio público. Gravado por Ulisses. Manja, de Cruz e Souza. Ó lua, lua triste amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea, luz siliciada, faz murchecer e congelar as rosas. Nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas nivosas, lua, manja da cela constelada. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos, que vão pelo ar, noctâmbulos, pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Fim de Monja.